Quadrão no chame contra receita na frequência 12, ato decimal 3, sem contorno 123, decimal 8. 2835, 2398, 2498, 2498, 2498, 2498, 2498, frequência 1125, complete a aproximação, chama o terreno na frequência 1895. Frente completa, 1185, Oceaner Mesmo, 258 na voz. Chinelo 1058, boa noite, autorizado pouso na piscina 0, vento 140 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 10, Chinelo 1058. Alfa 34, direita, Alfa Gilete para o portão 04, na música. Direita, Alfa Gilete para o 04, no centro, depois. Nada. Só 3160, sem identificação, vez 1, 2 para 2, na 6, e a gente vai ver 18, autorizador na sessão, possibilidade. 3170, 5359, meu treino escuta, táxi de Alfa, Juliette, porta 10. Alfa, Juliette, para nós.